4, 1, 2, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, lento no 20 graus, 05 nós. Corre Salvador, voo 21171, final da pista 190. Voo 21171, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre, altímetro no 0, 1 no 3. Na escuta, voo 21171. Voo 21171, povo autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 079. Livre pouso, pista no 0, voo 217. 312, decolada zona 3, chame 1208, controle. 308, boa. bom dia, está passando Zulu Hotel Lima. Zulu Hotel Lima, livre acionamento, chama para táxi. Alvano, sala de 22, liga à direita, via Fox, chame 1, 21, decimal 1, sobe. 21, no voo 18 agora. Fora solo, Guardião. Guardião 05, decolou aos 22, sai com proa do farol de Itapuã, aguardando transferência ao controle. Fora Itapuã, aguardando transferência, Guardião 05. Lua, tá ali, motorizado, ingresso, a porta alinhada pronto, pista no 7. Uno 21, decimal 1. Guardião 05, chama o controle em 120, decimal 80. 120, Cesar, Guardião 05. Torre Salvador, bom dia, San 3896, passando 372, avisório, faz trabalho. San 3896, tráfego já avistado, informa Alfa Serra 50 à sua direita, decolou da pistuna 7, comprou do litoral sul, sem interferência com a sua aproximação. Pouso autorizado, pistuna 0, vento 130 graus, 07 mais. Mateu, ciente, livre pouso, está 3, 2, 4. Vitor 9 MBX aí. Vitor 9 MBX aí, autorizado final do ano 7, aguardando a autorização de pouso QNH 10 no 4. É, tá aguardando a autorização, tá visual com tráfego da ação, Vitor 9 MBX aí. Achei muito alto, meu Vitor 10 agora alinhado na cabeceira no 7, assim que o tráfego da ação cruzar o eixo, ele vai iniciar a rolagem da 17. Ok, obrigado, 9 MBX aí. Quais alterações de decolagem de Lua, Tauri? Chegou o Fiaco ali, o acionamento tinha para o tanque. Sapatão Zulu, Hotel Lima, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 30,07 mais. Então, 3896, solo de 2000, livre à direita, chame 121, decimal 1, solo Salvador. 21, agora. Então, Vitor Novembro, XRE, pouso autorizado, pistão 7, vento no 30 graus, 07 nós. Autorizado, pouso no 7, Vitor Novembro, XRE. Capitão Zulu, até o Lima, decolado hoje 26, segue a 1 mil pés no corredor Axé. Para informação, tráfego que decolou à frente do helicóptero da polícia, segue a 500 pés, mantendo a linha do litoral, está na escuta do controle. Frente da informação, vai seguir 1000 pés pelo corredor Axé, o Zulu Adorama. Zulu Adorama, Lima na vertical, fora de Itapuã, chame 1208, controle. Camarada na 1208, na vertical de Itapuã, o Adorama Lima. Salvador Cordial, bom dia. 1184, Agosto, estabilizado, XRI da 10. 1184, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, o altímetro 10, 13. 13, aguardando a autorização de pouso. Pouso autorizado, pistando 0, vento 170 graus, 07 nós. 170 com 7 nós, tem o pouso autorizado, que é ser 10, o 1184. Autorizado em Diego Seco, na porta, no porta de espera da Papá, com ajuste no 0, 3. Direto com o Pronorte, seguindo no Corredor Forte. Pergunta? Seguinte, o Índia Golfeia com vento no 40 graus 07 nós, decolagem autorizada com o Pronorte. Trato, Golfeia. Solo 184, solo 31, livre à direita, chame 1, 2, 1, 1, solo. Chegou o Fiaco do Colos 3-2, saiu com proa do litoral, aguardando transferência ao controle. Entendi. Buenas. Tava bem de Golf Echo, chama controle 120, decimal 8. 1208, muito obrigado. Papá Romeu, Papá Serra Brava, bom dia. Bom dia, prossiga, Papá Serra Brava. Super através de situação, o senhor está com o produto para de Itapuã. A intenção é parte 5, se autorizado, aproxima para a cabeceira 35, o Papá Serra Brava. Como você não quer saber? Agora o Papá Serra Brava, ciente, o vento no 30 graus, 059, autorizado a sua aproximação para o Papá 5, aposta no solo controlado. Ajuste no 0, no 3. Excelente, muito grato então. Vamos lá no solo controlado, Papá Serra Brava. Você poderia coordenar o abastecimento de Shell para o Papá Serra Brava, por gentileza? Afirmativo, já sendo coordenado. Muito obrigado. Para o Papa Serra Brava, quero ver. Muito obrigado. Proxana 6323, autorizada aliás, decolar pistão no 0, vento no 40 graus, 079. Autorizado, aliás, decolar pistão no 0, vento 140 graus, 079. Alinha, decola, vamos no 0. Afirmativo, 130 graus, 079. Obrigado. Papá Serra Brava na escuta do, da torre? Tem, solo controlado já? Sim, já foi coordenado o combustível. Seu solo foi às 4h30, estacionar, frequência dele. Torre, bom dia, TAM 3726, está estabilizado. TAM 3726, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 07 horas. Livre pouso, Anderson Sainz, TAM 3726. T726, solo 55, liga direita e chama solo em 121, décima 1. Direita, solo em 121, décima 1, T3726.